crente é provado. Toda bênção tem um preço para ele receber. Se ele quer autoridade, é preciso humildade e a Deus obedecer. Muitas vezes o Senhor pede o que eu não quero dar, pede aquilo que eu mais amo, o que vai me machucar. É assim que ele prova. Você lembra do Isaac que Deus mandou sacrificar? Abraão não duvidou, pegou o seu filho Isaac pra fazer um sacrifício. Foi pro Monte Moriá, pegou a lenha e o cutelo, com tristeza em sua alma, sobre a lenha o deitou. Quando levantou a faca, lá do alto Deus bradou: Abraão, não faça isso, a sua fé me agradou. Desça com a sua bênção, pois agora eu reconheço que tu temes ao Senhor. Você lembra de José? Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi levado prisioneiro, humilhado o tempo inteiro, mas ele não sonhou em vão. Deus com ele sempre estava, dia e noite ele orava, até que um dia Faraó no palácio o chamou, e ele interpretando um sonho, daquela hora em diante passou a ser governador. Jesus Cristo foi provado, ele deu sua própria vida, como ovelha foi levado, no seu corpo as feridas. Estava ali os meus pecados, toda a culpa desse mundo sobre si ele levou. O seu corpo ali sangrando, com os pés e mãos pregados, tenho que agradecer e dizer muito obrigado por salvar a minha alma, na luta me dar calma e por ser meu salvador.